saber o final. Vem pra mim então, eu vou lhe mostrar. Vem pra mim então, eu vou lhe mostrar. É assim que se faz, é assim que se ama. Assim eu te quero tanto, eu te quero bem. É assim que se faz, é assim que se ama. Assim eu te quero tanto, tanto. É assim que se faz, é assim que se ama. Assim eu te quero tanto, eu te quero bem. Yeah. É assim que se ama, assim eu te quero tanto. É assim que se faz, é assim que se ama. É assim que se ama.